paz do Senhor. Imagina a situação. Ele pegou o carro da mulher escondido, ficou distraído falando ao telefone celular e bateu o carro. Desesperado, pegou o carro, levou lá na farmácia e pediu para o farmacêutico consertar o carro. Imagina como ficou. Aí ele pegou o carro, estava guiando e percebeu que estava sentado em cima do óculos da esposa. Quebrou tudo. Foi lá na padaria, pediu para o padeiro consertar o óculos dela. Imagina como ficou. Isso tudo me fez lembrar de quantas pessoas eu conheço que têm problemas na vida e não sabem por que a vida está toda remendada, parece uma coxa de retalho. É porque não vão exatamente em quem é especializado em vida, Jesus Cristo, o autor da vida. Nunca entregue um problema de vida a quem não entende da sua vida. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.